Nosso tema da palestra de hoje, o que são os medos? Se eu perguntasse para vocês o que são medos, todo mundo sabe, né? Eu duvido que não tenha, que tenha um aqui dentro que não saiba o que é medo. Por quê? Porque todos têm medos. Não existe pessoa que não tenha medo. Pode até dizer, pode até fingir que não tem, mas tem, né? E sabe, na verdade, controlar os seus medos e trabalhar esses medos para que possa ter uma vida equilibrada, legal. Vocês acham que eu não já tive medo de subir aqui? E se eu pedisse para um de vocês? Agora vamos para cá fazer a palestra, que eu vou lá para a cadeira. Quem quer vir? Vamos lá? Ninguém? Mas estão com medo? Não é isso? Então, isso é medo. Mas os medos fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Agora, o que nós não podemos é alimentar os medos e eles nos impedirem de nós formarmos a nossa personalidade, de nós avançarmos como seres espirituais na evolução, de nós conquistarmos nossos interesses profissionais, né? Nossos objetivos afetivos, porque em tudo dá medo. Esta é a grande realidade da vida. Nós temos medo, inclusive, para poder nos preservar, na verdade, vivos. Se nós não tivéssemos medo, nós nos pegava um carro e vamos ver se eu morro jogando num precipício e jogava lá para baixo. Né? Talvez, diz assim, bom, mas então os suicidas não têm medo? Tem tanto medo de encarar a vida e as suas dificuldades, que optam por sair dela. São os que mais têm medo. Então, claro, aí nessa questão, existe toda uma influência espiritual, existe aí a chamada depressão, existem os milhares de motivos, né? Mas, com certeza, o suicida é o que tem mais medo. Medo de encarar a vida. E nós temos medo de muitas coisas. Vocês querem ver por que nós mentimos? Alguém aqui não mente nada, nunca? Vamos ver. Ninguém mente? Por quê? Porque nós temos medo de encarar a realidade com a pessoa. Ah, eu vou... Mas não podia dizer isso para ela, porque arrume um jeito, seja verdadeiro. Você não quer que as outras pessoas sejam verdadeiras contigo? Todos nós queremos, né? Aliás, até aqueles que quando nos dizem alguma coisa que nós não gostamos de ouvir, a gente diz que adora que as pessoas sejam verdadeiras, né? Quando elas são verdadeiras e dizem alguma coisa, pronto, né? Ela teve coragem de me dizer isso, e aí vem a mágoa, e aí vem o ressentimento, e aí vem não sei o quê. Por quê? Porque ela disse alguma coisa que você não quer admitir. Não, eu não sou isso. Se você não é isso, por que você chateia? É uma opinião da outra pessoa, não é verdade? Por que você magoa e se chateia? Porque você tem medo de encarar a sua realidade, que você tem aquele defeito, que você tem aquela dificuldade. Esta é a realidade. Então nós vamos camuflando a nós mesmos os nossos medos de uma maneira ou de outra para poder ter um certo equilíbrio. Né? Se a mulher me pergunta, onde é que tu estava até agora? E eu estava num lugar que eu não posso dizer, porque senão ela vai ficar chateada, eu dou uma mentirinha, aplico uma mentirinha. Né? Mas por quê? Não, mas eu não queria que ela ficasse chateada. Será que você não queria que ela ficasse chateada? Se você não queria que ela ficasse chateada, não podia ter ido lá, não é verdade? Ah, mas daí fica me enchendo. Encare, assuma a tua postura, eu vou naquele lugar, eu tenho minha responsabilidade e deu. Ah, mas ela tem ciúme. Se ela tem ciúme, é problema dela. Eu vou e é assim. E eu encaro isso. E se você tem uma postura dessa, resolve seu problema. Pode ter certeza que resolve. Acontece que não resolve na maioria dos casos, porque exatamente nós não assumimos as nossas posturas. Que nós achamos, né, que temos esse e aquele direito, mas esse e aquele direito que nós achamos que temos, nos traz conflitos, nos traz problemas. Tem gente que tem medo de assumir que é espírita. Então é espírita. Não, não, eu vou de vez em quando lá na casa espírita, mas eu sou católico. Por quê? É cômodo, é tradicional. Dizer que é católico é o normal. Dizer que é espírita não é tão normal ainda assim na nossa sociedade, né? Até hoje, vamos dizer assim, na nossa cidade é um pouco mais normal, né? Há 20 anos atrás, quando nós começamos aqui, né? Nossa, dizer que você é espírita era macumbeiro, era esconjurado, como diz, né? Então, eu entendo, nós entendemos, que a nossa personalidade precisa ser trabalhada para que a gente realmente seja verdadeiro, seja leal conosco mesmo, seja leal com os outros. Todos nós estamos no caminho da evolução. Mas é preciso que a gente se conscientize que nós temos que ir isso, trabalhando isso e avançando nessas questões. Porque senão nós perdemos muito tempo na nossa existência, nós perdemos oportunidades grandiosas. Nós temos medo de dizer para outra pessoa que nós gostamos dela. Ou vim dizer que não. Até as mulheres têm mais facilidade, não é verdade? Os homens, meu Deus do céu, até para a mulher, não posso dizer muito porque senão... Né? Imagina, né? Vai me ver como afeminado. Né? É medo. Se ela quiser me ver como afeminado porque eu digo que eu amo ela, daí o problema é dela. Né? Entende? Eu tenho que saber aquilo que eu sou. Mas nós temos medo de como as outras pessoas vão nos olhar. Eu venho aqui para cima, né? E eu tenho que assumir uma postura de esforço, de trabalho, aquilo que eu falo aqui. Agora, eu não consigo aplicar tudo aquilo que eu digo aqui. E eu posso ser cobrado ali de fora, por vocês, não é verdade? Só que eu não tenho medo que vocês me cobrem. Eu tinha, mas eu não tenho mais medo. Porque eu não tenho que ser perfeito para vir aqui para cima. E nem vocês, se vierem para cá, tem que ser perfeito. Aliás, quem disse foi Chico Xavier, né? Uma psicografia, em que Manuel falou assim, as casas espíritas, a gente pode dizer assim, as igrejas, os templos, qualquer lugar, se aguardasse para encontrar pessoas que fossem perfeitas para subir aqui e falar do evangelho e assumir a postura de cristão, não tinha uma casa espírita aberta. E as igrejas também estavam vazias, viu? Está tudo terminado, né? Então a única coisa que a gente tem que fazer é se comprometer, vamos dizer assim, de exercitar o nosso trabalho de ser um pouco melhor a cada dia. E também de encarar as outras pessoas, como eu disse, como é que ele vai lá para cima falar aquilo lá, e agora aqui no dia a dia me aplica uma coisa dessa, né? Aí eu, se tiver errado, vou ter que dizer, pois é, essa eu pisei na bola. Né? E pedir desculpa, e se remediar, e voltar atrás, e tocar adiante a vida. Essa é a realidade. Então, o medo de falar em público, muitas e muitas vezes, a maioria delas, é isso também. Porque quando a gente fala em público, a gente assume posturas. A gente trabalha com grupos, né, nas casas, se preparando para depois ter atividade na casa espírita, e até para tomar postura, as pessoas dentro do grupo, nossa, né? Porque começa, para quem não frequentou os grupos, né? Primeira fase, então a gente dá tudo mastigadinho, né? A segunda, tem que começar a ler, estudar, questionar, etc. E uma terceira fase é começar a estudar os trabalhos e apresentar para o grupo. Nossa, entra em choque, né? A segunda já fica meio assim, mas na terceira é um choque danado. E eu entendo, porque também assumir posturas dá medo. Ah, não é porque eu sou tímido. Olha, eu jamais imaginei que eu pudesse estar aqui falando com tranquilidade para um público. Também sou tímido daí. Né? Então, na verdade, são os medos das outras pessoas nos olharem. E uma pessoa falsa, né? Quando ela está falando com você, se você olhar no olho, ela não tem coragem de te encarar. A não ser que ela seja bem daquelas extremistas, né? Que não tem valores morais. Sabe, ainda existem aquelas pessoas em termos que não têm valores morais, né? As pessoas mentem, te olham no olho, né? Mas são raras, não são muito comuns, né? Porque todos nós procuramos fazer o melhor, não é verdade? Então, acredito que nós aqui não tem esse tipo de doença, vamos dizer, porque isso é uma doença até, né? É moral, mas é uma doença. Mas senão a pessoa que está mentindo para você, ela não olha no teu olho. Ela vai desviar, oito, né? Vira, vira. Por quê? Nosso olho é o espelho da alma. E ela tem medo que você descubra que ela está mentindo. Então ela não pode te encarar. A gente faz isso automaticamente. Mas é assim que funciona, né? Então, os medos fazem parte da nossa vida. Todos. Mas nós temos que trabalhá-los para que sermos pessoas cada vez mais verdadeiras. Não entrei aqui em assuntos de medo, por exemplo, de demônios, de final dos tempos, etc, etc, né? Porque acredito que são uns exagerados, assim, que não está mais no nosso tempo até, não é verdade? Então vamos pensar um pouco nos nossos medos nessa semana e vamos começar a encarar cada um, porque senão nós vamos perder tempo na vida, com certeza, né? Até a gente se construir com uma personalidade mais firme.